E aí, pessoas? Beleza? Estamos aqui hoje novamente, eu e o Renato, para a gente comentar um pouco sobre as notícias que tiveram essa semana. E os destaques para hoje são: KDE Plasma adiciona integração com o Google Drive, Linux pode ser afetado pelo WannaCry através do Wine, Vídeo, Messenger e Telescope no Telegram, Visual Studio Code agora é disponível via Snap, acaba o suporte ao OpenSUSE LIP 42.1, e iOS Beta abandona a AMD GPU Pro em favor de drivers open source, interface convergente da Microsoft, o projeto Neon, vulnerabilidade no VLC, Popcorn Time, Stream e Code, e o Windows 10 lança um novo recurso nativo que simplifica a captura de tela. E como vocês podem ver, tem notícia bagarai hoje, então a gente vai comentar um pouco sobre algumas delas e outras vamos apenas dar notícia para vocês, ok? Então, para começar, vamos falar sobre o novo KDE Plasma aí, que adiciona integração ao Google Drive. É, lembrando que não é um recurso exclusivo aí do KDE, já tinha no GNOME. Tinha gente que ficou surpresa, achou que esta função não existia no Linux. Chegaram a comentar até que finalmente alguma função que vai ajudar os iniciantes no Linux, sendo que já tinha no GNOME fazia um bom tempo. Se eu não me engano, ela veio no GNOME 3.20, essa integração. E você pode utilizar esse novo recurso aí em qualquer distribuição que esteja com o KDE bem atualizado. Então, se você usa KDE, atualize seu sistema e teste aí esse novo recurso e diga pra gente nos comentários o que você achou disso. E distribuições Linux podem também ser afetadas pelo vírus WannaCry através do Wine. Então, para você aí que usa Wine, Junior, do canal Tuxer Games, fica de olho aí, cuidado, pode ser afetado também. Pessoal que gosta de instalar principalmente coisa pirata aí através do Wine, pode ser que alguns arquivos venham aí maliciosos, então fique esperto para você não pegar esse tipo de vírus, porque depois que ele se instala mesmo através do Wine, ele vai criptografar o seu HD, então todos os dados serão perdidos. Mas será que ele vai criptografar todo o HD mesmo da home? Porque fica na home, né? A pasta padrão do Wine. Isso, ele vai criptografar todo o disco onde ele foi instalado. Novo recurso de mensagens no Telegram chamado de Telescope, onde permite que você envie pequenos vídeos através do smartphone. Esse recurso ainda não está disponível na versão desktop. Funciona basicamente como o Snapchat e também como o Instagram, em que você grava um pequeno vídeo e já manda direto para o grupo ou para alguma outra pessoa que você queira. E o Visual Studio Code agora está disponível via pacote Snap. Lembrando aí então que para usar os pacotes Snaps, basta instalar o pacote SnapD, que está disponível nas principais distribuições Linux. Se você usa o Ubuntu 16.04.2 ou superior, ele já vem instalado por padrão. Acaba o suporte aí ao OpenSUSE 42.1 LIP. Então, quem utiliza a versão 42.1 aí está na hora de atualizar para 42.2, que recebeu bastante melhorias e também para ficar um pouco mais seguro. Então, para você que está usando o LIP 42.1, você pode atualizar, pelo que eu sei, de três maneiras. Ou fazendo a instalação limpa, que eu acho mais recomendável. Pode atualizar direto pela nova mídia, né? Se tu baixar a mídia do OpenSUSE atualizado, vai ter a opção atualizar o sistema que já tem instalado, né? Ou então atualizar via gerenciador de pacotes mesmo, via zipper, né? Daí vai ser uma opção mais avançada, digamos. É mais recomendável fazer uma instalação limpa, já que o OpenSUSE LIP não é rolling release. Para isso tem o Tumbleweed, né? E o sistema SteamOS, que ainda não morreu, abandona o AMD GPU Pro em prol de drivers open source. Onde a gente comentou aqui no vídeo de notícias passado que teve um ganho absurdo nos drives da AMD com o novo kernel 4.12 juntamente com o novo Mesa Drive 17.2. Essa é mais uma evidência, né, que os drivers open source já estão superando os drivers proprietários da AMD. E o SteamOS, por ser uma distribuição focada em games, nada melhor do que trazer o que será melhor para o usuário final. E a Microsoft lança uma interface convergente de codinome Projeto Neon. Eu tenho uma leve impressão de que eu já vi esse nome em algum lugar. É, esse nome Neon eu já vi em vários lugares, na verdade, né? Mas sabe o que me impressionou? É esse vídeo de propaganda da Microsoft, que eu vejo, tipo, muitos slides, quadradinhos, flutuantes e formas muito psicodélicas. E o sistema em si eu não vejo, sabe? Parece as propagandas da Apple, que mostram umas imagens muito bonitas, mas o sistema em si a gente não vê. Então, pra quem gosta de dizer que a Microsoft copiou o KDE, então tá aí. Projeto Neon, nós temos também o KDE Neon. É pura e mera coincidência? Sei não, hein? Comente aí o que você acha sobre isso. E foi descoberta uma nova vulnerabilidade no VLC, no Popcorn Time e no Streamio e também no COD, que permitia invasão através das legendas que você colocava nesses programas. O que é importante falar é o seguinte: já foi corrigida essa falha, pelo menos no VLC e no Streamio. A maioria das distribuições já atualizaram. Se você usa uma distribuição que usa pacotes de versões antigas, verifique aí se você atualizou. A versão atual corrigida do VLC é 2.2.5.1 e o Streamio tem que baixar do site, se eu não me engano. O COD, dependendo de onde tu instalar o COD, tem que baixar ou atualizar via gerenciador de pacotes e etc. Lembrando que tanto o Popcorn Time quanto o COD não são os programas muito bem reconhecidos por serem os mais que têm filmes e séries mais originais, né? Então, fica aí. Se você usa, por conta e risco. Já o VLC e o Streamio, que não tem a mesma premissa, já foram atualizados e a falha já não existe mais. Atualize seu sistema e fique seguro. E para finalizar, vamos falar sobre o Windows 10, que lança um novo e revolucionário recurso nativo que simplifica a captura de tela do sistema. Não é captura de tela de vídeo, tá? Só para deixar claro, é só print screen mesmo. A princípio, o Windows agora que está tendo uma função para facilitar aí na print screen, que antes não tinha, né? Agora você pode selecionar por captura de tela da janela ativa. Eu não sei se dá para capturar por uma região, como é uma tecnologia nova lá no Windows, talvez não esteja tão completa assim. É sorrindo para não chorar, porque esse é um recurso que já tem nas distribuições Linux desde sempre, eu acho. E no Windows é simplesmente um parto para você tirar uma captura de tela, porque nem sempre você quer tirar um print da tela inteira, você quer tirar apenas de um lugarzinho específico ali para mandar no grupo, para caso de você esteja com um problema e quer ajuda, coisa do tipo. Você tinha que clicar na tecla Print Screen, depois abrir o Paint, colar lá dentro, salvar para daí então enviar. E no Linux sempre teve esse recurso de você tirar o print screen da tela inteira, da janela que está ativa, tirar o print de uma região específica onde você quer. No Windows mesmo eu tive que utilizar um programa de terceiros para poder utilizar o recurso de captura de tela. Mas que bom que eles implementaram isso agora nessa nova versão do Windows 10 aí, nessa nova atualização. Então, antes tarde do que mais tarde, né? Então tá aí, uma nova tecnologia chegando aí. O KDE, inclusive, ele consegue tirar print e já postar ali nas redes sociais, né? O XFCE consegue upar para nuvem. Ou seja, qualquer interface que se preze no Linux tem um sistema de print decente, né? Então é isso, galera. Essas foram as notícias que a gente queria trazer para vocês hoje. Se viu algum erro, quer comentar algo, alguma sugestão ou crítica, fique à vontade aí nos comentários, ok? E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Falou, valeu e até. Falou. Até mais.